razões de quem insiste em não lembrar. Do sentimento em flor, o despertar do amor não se apaga mais dos corações. Amor nenhum tem tal poder de provocar recordações. Bastou se ver mais uma vez para sentir que não passou. Do sentimento em flor, o despertar do amor não se apaga mais dos corações. Amor nenhum tem tal poder de provocar recordações. Bastou se ver mais uma vez para sentir que não passou. Que não passou.